amado. Atentei para suas palavras e agora estou aqui para servir. Estou disposto a lutar, estou disposto a alcançar minha promessa. Usa-me, pois fui chamado para marcar minha geração. Fui chamado para transformar minha nação. Eis-me aqui. Fui chamado pra marcar minha geração. Fui chamado pra transformar.